controle de Salvador, é Romeu Romeu 90, bom dia, com a informação Charlie. Romeu, Romeu, Romeu, novembro, bom dia, sem identificação, desça para 2 mil pés, altímetro em Salvador, Romeu 04, na proa de Ipite. Proa de Ipite para 2.904, Romeu, Romeu, novembro. Prossiga. Pousa na 17. Pelo o Atias da 220, 14 com rajada de 22, é isso? Afirmo. Com esse vento aí vai ficar um pouquinho difícil. Se eu pudesse colaborar, nós já estamos aí, vai para 5 minutinhos aí para iniciar a aproximação final. Se puder pousar na 28, agradeço. Existe o notão de fechamento da pista a partir de 00. A hora certa agora é 0355. Eu estou ciente desse notão. E a nossa estimada aqui 0402, para ser mais exato. É possível pousar na 28? Já fica bem feita a coordenação junto à torre. Infelizmente será cumprido o notar. A equipe de solos irá ingressar na pista 1028 a partir das 00. Infelizmente. Vou coordenar, vou atualizar as condições do campo aqui para o senhor. Agradeço. Tem condição de voada presente aqui, o externo, o Romeu do 90. A última informação que eu tenho é que as condições são instrumento, é 1000 pés de teto com 4000 de visibilidade. Infelizmente, não tem condição de aproximar visual para 1 ou 7 ainda. Pois é, afirmativo. Então, se eu autorizar o externo aqui, nós vamos pousar aí aos 4 Zulu. Eu posso contar o senhor aí na Pro 190. 190 para interceptar mais a 10 milhas aí do, da cabeceira 28. Ótimo, direita pro 190, 190, obrigado. Romeu, Romeu November. Na escuta. As condições do campo é vento de 220 graus com 10 nós. Eu tenho condições de pousar 97? Se atingir visual, podemos circular e pousar 97. Só lembrando que a operação é enxumento ainda. Mil pés de teto com 4 mil de visibilidade. O senhor vai. Eu vou aproximar o senhor. Para interceptar a final da 28, e o senhor vai fazer um procedimento para circular da 17, mantendo-se em condições IFR. Seria o para circular do ILS do Luta 28. Sim, ok. Que fica a critério na navegação. Desça para 2000, redução a critério, 1014 o ajuste, aguarde um último vetor para interceptar a final da 28. Felizmente a notão será cumprida por segunda torre. Romeu November, pro 230 para interceptar o localizador. Vamos chamar 230 para Romeu 1014 o ajuste. 230 pro 1014 o ajuste, tá bem. localizador da 28 Romeu, Romeu Novembro. Meu Romeu Novembro, autorizado o procedimento para circular para 17. Complete a aproximação. Chame agora a Torre Salvador em 118 decimal 62. 18. Romeu, Romeu Novembro, ciente, chame para circular para 17. Chama lá. Chuva sobre o campo, vento de 220 graus, 14 nós. Certo. Romeu, Romeu Novembro, contato visual com o campo? Contato visual. Ok. Ainda não tenho contato visual com sua aeronave, chame na final da 17. Trem baixado, travado. Chamará. Agora sim, avistado aqui no setor norte. Ok. O Romeu, Romeu Novembro tá, perdeu o contato visual e está arremetendo aqui para o setor. Agora melhorou aqui o setor do campo. E vamos tentar visual aqui, só um minutinho. Ok, eu tenho contato visual com a sua aeronave, tem condições de completar os, e circular para a final da 17? Estou circulando aqui para... curva na direita, circular para 17, eu te chamo já. Ok, caso não aviste, o senhor suba para 2000 pés e bloqueie o NDB para iniciar o procedimento ou instrumento para 17, ok? Ok. Novembro, caso não avista 17, eu acredito que o setor da 35 está um pouco melhor. É, nós vamos estar encaixando agora no final do NDB da 17, tá? Já vou te chamar aí. Ok, informa então visual com o campo. Informará. 9 de novembro vai interceptar agora a final do NTP da 17, curso 172, e vamos chamar aí visual, caso visual. Ok, ciente. A pista está liberada. Informa quando visual com a 17. O vento está de 230 graus com 12 nós. Ciente, 9. O Romeu 9 de novembro atingiu condição visual e vai pousar na 17. Ok, ciente. Tráfego avistado, tem livre pouso na 17, vento 220 graus, 14 nós, pista molhada, chuva moderada. Ciente. Romeu November no solo, zona 4, qual é o estacionamento? Estacionado da pista. Confirme. O Romeu November, no parte 3, parte 3, tem sinal da pista ou acesso ao parte 2? Tem sim, o senhor conhece o aerônomo? Foi, vamos até o final, até o parte 3. Afirmativo, pode livrar aí no final na Lima, contorne o pátio 1, prossiga até o pátio 3, não me escuta até o corte. Você pode informar qual foi o teto que avistou? Avistou com 950 pés, ok? Ok, grato pela informação. O Romeu Romeu 90, ele já vai alterar aqui a nossa posição de parada. Vamos para a Aerostar, aqui na, do lado, na posição do lado esquerdo aqui, pode ser? Agora sou direito. O senhor fez feito o backtrack, libere primeira esquerda na via Papá até Aerostar, estacionar a frequência livre.